Aí,

Thank you. Já ia para a areia, para a areia. Thank you. Eu não sei se você está fazendo isso. Também vai aparecer na filosofia medieval nos países vai chegar pelo Luciano Botérica. Inclusive, quem traduz Aristóteles para a gente são os árabes. Os árabes vão pegar os textos de Aristóteles e vão traduzir do grego para o árabe e depois vai chegar para a gente, no latim, tá? Então, até os árabes traduzirem Aristóteles, até os árabes traduzirem Aristóteles, a gente não tinha lido Aristóteles no Ocidente. Quem faz esse trabalho, então, são os árabes, tá? Averroes, Avicena, eu não coloquei eles aqui porque a gente não vai estudar, mas são dois filósofos importantes também da filosofia medieval. O que é a Idade Moderna? Vocês vão estudar a Idade Moderna agora, nesse primeiro trimestre. Ei, a conversa. Filosofia Moderna, que vão estudar Física, Iluminismo, Renascimento. Então, é aquela ideia de começar a tirar do centro das discussões Deus, a Bíblia, essas discussões de dentro da Igreja Católica, e aí a gente vai passar a discutir o ser humano. O ser humano racional, com a sua racionalidade, sendo ético ou não, porque é razoável, né? Porque é racional. Então, o ser humano aqui vai ser o centro das discussões. Sai Deus, entra o ser humano no lugar, tá bom? Se na Idade Média Deus é que dava todo o ordenamento do mundo, na Idade Moderna vai ser o ser humano. O ser humano vai ser o coração das discussões, tá? Aí quem são os caras importantes desse período? René Descartes, que eu coloquei aqui, mas tem outros, tá? Descartes, Galileu, evolução científica, né? E Kant, Immanuel Kant. Eu sempre coloco Galileu, o Copérnico era filósofo também, mas eu sempre coloco Galileu, Galilei, porque ele que vai fazer os experimentos mesmo, né? Vai usar a luneta para observar os astros, etc. Ele que vai provocar a grande revolução, vai ser o Galileu, não o Copérnico. Copérnico só ajudando, né? Vamos lá. Chegou a filosofia contemporânea que vocês só vão ver lá no terceiro ano. Eu não vou passar filosofia contemporânea para vocês esse ano. Esse ano é só. Ó, esse ano é aqui, ó, de vocês, viu? Ó, filosofia moderna. Filosofia contemporânea. Qual que é a frase que eu quero que vocês lembrem da filosofia contemporânea? Uma frase que impactou a Europa. Frase do Friedrich Nietzsche. Deus está morto. Vocês conhecem essa frase? Deus está morto? Tem até um filme, né, que é Deus, aí o cara risca, né? Não está morto. E coloca, não está morto. Tem um filme, né? Por que que Deus está morto? Porque os valores da modernidade, tudo que é Deus, começam a tratar de Deus. O movimento, os filósofos ateístas, céticos, niilistas, perspectivistas, relativistas, ceticistas, o cético, né? Vai começar a aparecer aqui. Quem são os três filósofos mais importantes e influentes dessa época aqui? O Nietzsche, o Freud e o Karl Marx. Todo mundo que escreve depois deles escreve ou para criticar ou para continuar o trabalho deles. Tá? Então, eles são a mais. O René Descartes é a mesma coisa. O René Descartes é a marca da modernidade. Tudo que vem da modernidade vem a partir do projeto de Descartes. Assim como na antiguidade, Platão e Aristóteles foram os primeiros. E na Idade Média, ok? Quero só preparar com vocês. Thank you. Oi,